De ver seu pai fosse maior que uma estrela. Alma de criança, eu que seria sua mãe lavadeira. Naquela manhã o destino rondou pelos cantos e ficou pra trás a refeição do dia que amamos. O tempo interminável acabou, o que sobrou do rancor, o que sobrou do rancor. O que sobrou do rancor, o que sobrou. Do livro lido não se leu a página que alguém roubou. Do que se disse dela, um dia alguém também negou. O que sobrou do rancor? O que sobrou? O que sobrou do rancor? O que sobrou? Um toque, uma amargura, uma notificação, um fim de vida, um punhal, uma separação, a sujeira do sofá branco que alguém tirou, a luz e a canção de Nina que alguém negou. O que sobrou do rancor? O que sobrou? O que sobrou do rancor? O que sobrou? O que sobrou do rancor? O que sobrou? Demais pra gente subir. E a gente acabou, né, mano, perecendo aí, acabando no meio do caminho. Felizmente, ele vai crescer assim. Vou tentar dar o melhor ainda pra ele. Uma boa escola, nossa.